lá no túnel do amor. Aí, você ouviu Celi Campelo e o Túnel do Amor. Antes eu toquei Sérgio Murilo, A Felicidade. E agora, meus amigos, chegou a hora que todos estavam aguardando. Palavra-chave premiada. O sorteio da palavra-chave premiada de maio, que era coelho. Tivemos a participação de 11 pessoas durante todo o mês de maio. E quem participou no nosso zap, ouviu a palavra-chave premiada, mandou no nosso zap, vai concorrer a um Pix de R$50 que vai ser sorteado agora. Vamos ver quem vai ganhar, tá tudo aqui sendo amostrado pra você que está acompanhando pelo Instagram. Muito bem, vamos ver agora quem vai ser o felizardo, a felizarda. Uma, duas, meia e... Meu Deus, de novo. Alô, você do DDD 11, final 9018, ganhou de novo a palavra-chave premiada, ganhou mais um Pix de R$50. Eu queria ter um décimo da sua sorte. Ai, meu Deus, obrigado aí pra todos que participaram, tá? Parabéns a você que ganhou. Você que não ganhou, continue tentando. Mês que vem tem um Pix de novo sorteado na palavra-chave premiada e você pode ser o felizardo ou a felizarda, tá bom? É, pra vocês verem, ó, aqui não tem manipulação, é a sorte mesmo que a pessoa conta, tá? Você que quer ver o vídeo do sorteio, vai lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila, aproveitando e já fazendo o nosso jabazinho, porque já estamos sem tempo. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim. Acabou a Bodega do Maguila de hoje, mas semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu tô de volta e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, deixa eu passar o restante do jabá. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Ian José Silva Locutor, Ian José Silva Locutor, e tem também o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, já dando um gostinho do que vem por aí, porque mês de junho tá chegando, mês de festa junina, mês de canjica, mês de milho assado, mês de muita coisa boa, e a bodega também não ficará pra trás. Serão programas especiais com o melhor do forró, com o melhor da música nordestina, típica dessa época de São João, e nós vamos fechar trazendo Cavaleiros do Forró. Vá dar trabalho a outro, não é você não, viu, porque eu quero você aqui comigo semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera, cuidem-se. Ai, e o pau cantou. Ela jurou não lavar a minha roupa, não me beijar mais a boca e não faz mais amor comigo. Tô de castigo e não faz mais o meu comer. E é pra eu aprender a fazer o que ela quer. Não quer me ver até a segunda ordem. Veja só se isso pode pra me respeitar, mulher. O meu pai me ensinou não gostar de confusão, não andar na contramão, não beber e não fumar, nunca roubar e ser um respeitador. Mesmo numa mulher brava, não bater nem com uma flor. Eu vou devolver ela pra os seus pais, dizer porque eu não a quero mais. Ela não reconhece o meu valor, é sempre mais do que eu dou. Eu me mato pra lhe dar boa vida, ela não reconhece, é tão fingida. Se tudo que eu faço é pouco, mulher, vá dar trabalho a outro. Se tudo que eu faço é pouco, mulher, vá dar trabalho a outro. Ela jurou não lavar a minha roupa, não me beijar mais a boca e não faz mais amor comigo. Tô de castigo e não faz mais o meu comer. E é pra eu aprender a fazer o que ela quer. Não quer me ver até a segunda ordem. Veja só se isso pode pra me respeitar, mulher. O meu pai me ensinou não gostar de confusão, não andar na contramão, não beber e não fumar, nunca roubar e ser um respeitador. Mesmo numa mulher brava, não bater nem com a flor. Eu vou devolver ela pra os seus pais, dizer porque eu não a quero mais. Ela não reconhece o meu valor, é sempre mais do que eu dou. que eu faço é pouco, mulher. Pra dar trabalho a outro. Se tudo que eu faço é pouco, mulher. Pra dar trabalho a outro. Se tudo que eu faço é pouco, mulher. Pra dar trabalho a outro. Se tudo que eu faço é pouco, mulher. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Procura internet de qualidade e suporte técnico eficiente? Em Tocantinópolis, conte com a Datanet Telecom Internet Fibra Ótica. Tradição em servir com qualidade e profissionalismo. Planos fibra ótica com super velocidade que se adequam à sua necessidade para você ficar mais conectado. Ligue agora mesmo e faça já sua adesão. Fones 63-3471-1213 ou 99270-5429. Datanet Telecom Internet Fibra Ótica. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 685B, centro de Tocantinópolis. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Teclux, seus óculos online. Atenção, emissoras, ao top de 5 segundos para o programa mais fuleiragem do rádio. Senhoras e senhores, com vocês, o Macho Véi. Fala, Macho Véi, o véi mais desbocado do rádio. Já vamos começando essa fuleiragem, começando o programa do Macho Véi ao vivo e em cores pela Rede Boa e mais 65 emissoras afiliadas. Você que tá em casa, no trabalho, onde você estiver, mande mensagem porque já começou, negada! Andy Tonha, Andy Chica, oi nega, ai papai! Maria Carrité, quando ouve a voz do Macho Véi, os penteios dela fiquem em pé, porque a partir de agora, virado, a sirebabé do estopo balão e da bifiga da taboca serena. Andy Tonha, eita pau Pereira, homem sabadão. Homem civista! Ei! Esse menino aí, ó! E quando eu chego, você vem me encontrar, chegue pra cá! Me aperta, me arrocha, me abaixa! E me chama pra dançar, dançar, dançar. Bom dia pra quem de dia, boa tarde pra quem de tarde. Hormônio de chifres, cabritinha. Aqui como ele vai, tudo Lady Laura. A partir de agora, virada, a molesta dos cachorros pode participar do nosso programa. 61999998895. Começando o programa para mais de 700 mil ouvintes por minuto. São mais de 65 emissoras afiliadas. Deixa com o véi, porque o programa do Macho Véi já está no ar e vamos botando aí dentro do seu radinho, porque começou, negada. Eita, se agarrar. Oh, oh, oh, peixe. Programa de fuleiragem é com Macho Véi. Forró doce malícia. Então só posso sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim. Eu te amo, meu amor, até o fim. mais um dia e eu sem você. Conto as horas pra poder te ver. Confesso que te amo e não consigo ficar sem teu amor, é impossível. Em teus olhos posso sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Em teus olhos posso sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Forró Doce Malícia. Mais um dia e eu sem você. Conto as horas pra poder te ver. Confesso que te amo e não consigo ficar sem teu amor, é impossível. Em teus olhos posso sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Em teus olhos posso sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Do Macho Véi. E o Véi já tá aqui com vocês nesta fuleiragem de programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá ligado aí? 619-9999-8895. Alô, a cidade de Humaitá. Rádio Cidade em Humaitá, no Amazonas, Jonassi. Ligado aqui também, deixa eu ver aqui quem mais tá ligado na rede boa e tal. Lá no estado do Ceará, o Diacis, da Conquista FM de Santana do Acaraú. Alô, Diacis, Diacis, potência. Na Conquista FM em Santana do Acaraú, no meu estado do Ceará. Aqui, ó, pela rádio Mega Top no Distrito Federal, Renato Pereira, potência. Também no Distrito Federal, São FM 98,1 e Gazeta FM, o Marcelo Fernandes, vulgo B1, que está com seu Bené. Bota o bicho de chifre aí, tem áudio, chama, põe áudio. Deixa eu ver aqui. Desde cedo que eu mandei esse áudio aí, meu guerreiro. Opa, vou botar agora, me perdoe, tá passando áudio aqui. Não sabia que você tinha mandado não, bota aí o áudio. Ô macho velho, nego velho. Mande um alô aqui pro brother aqui de Barro Preto, rapaz. Tá ele e o filho dele aqui na minha oficina. Barro Preto. Bio de Barro Preto, pai. E o filho dele é. E Júnior. Bio de Barro Preto. Papai, pense de dois traqueiras, papai. É Bio de Barro Preto e Júnior. Tem mais áudio aí, chama. Porra, macho velho, tá sacaneando mesmo, cara, viu? Desde cedo que eu mandei esse áudio aí, meu guerreiro. Daí, olha, é ele, a potência, que tá participando. O alemão lá de Barreiras também tá aqui, ó. Sou cearense, escutando a rádio aqui de São Paulo. Meu nome é Davi e essa rádio é boa de verdade. Estou escutando pelo aplicativo. Rapaz, esse homem é uma potência psicológica. Ele nem deixa de

dá outra chance, escuta o coração. É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão. Dá outra chance, escuta o coração. É porque ainda tem. Chance, escuta o coração. É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão. Dá outra chance, escuta o coração. Por favor, não me larga. No meu radinho. Mas é agora que eu boto no seu radinho. Agradecer as emissoras e os ouvintes aqui do nosso programa. Tem mais áudio aí? Tem ou não tem? Poxa, quieta, moço. Não, então deixa eu botar os áudios. Dedo de fularé, joga ele dentro do cacimão, vai. Sai! Homem dizendo pra me quietar com os áudios. Olha, mas rapaz, tem áudio ou não tem aí? Desde cedo que eu mandei esse áudio aí, meu guerreiro. Aí, deixa eu ver aqui os áudios que tá aqui. Chama, chama. Bota os áudios. Eu não tenho nem pena, sinceramente. Se morrer, eu chamo o ML mais longe que tiver. Socorro. Quando eu ligar pro Samu, eu digo logo assim, não tenha pressa de vir. Vixe, chagas abertas. Sai daí, Curubem! Esse é meu amigo Ed de São Miguel, do Ceará, que tá ouvindo o programa do Macho Velho. Tem mais gente aqui, o Lisrael da Sobradinha FM 98,1. Jéssica, que está lá na Terra FM. É Planaltina no DF. É lá o que é a frequência? Me diga aí, o Valdir Chaves. Ele disse, macho velho, não esqueça da 103,3 da Porto FM em Porto Franco, no Maranhão. Também quem está aqui é o Luciel da Rádio Retrô de Rondonópolis, Josimar Castro da Silva da Brasil Sinop FM, Abel Couro também do Alto do Araguaia e Marcial Júnior da Itamaraty FM de Campos Limpo, porque agora vem chegando mais um quadro para você deliciar aqui no programa do Macho Véi. Tem quadro? Tem ou não tem? Momento horóscopo. Horóscopo nordestino de raposa, do 22 do 11 a 21 do 12. Pessoas que não usam chapéu, mas usam a razão. A razão. Essas pessoas são a raposinha. Não entendi nada. Não, a pessoa às vezes não usa o chapéu, mas usa a razão. Aí é demais. A comida pra você do horóscopo nordestino de raposa é garapa e pão doce. Ou é barriga cheia primeiro, ou é um entojo. É barriga cheia. É dentro. É o frio. É o novo! O anjo pra você do horóscopo nordestino de raposa é a pessoa que desossa um frango numa panela de pressão. É o anjo. Agora desossar um... desossar um frango... Ixi. É demais. Tem aqui também, número de sorte é o 49. Se for pra jogar e não der, não deu. Oxe, fica sem ganhar do mesmo jeito. Ai, pai, para! No, a cor é marrom, calça de franciscano é a cor. No amor, ame alguém que seja que nem o amor de um borracheiro pra um carro com pneu furado na beira da estrada. E pensamento, às vezes, nem dando, se recebe, mas se recebe dando. Esco! Ai, pai, para! Macho, véi, tu tem muito é chifre. E esse foi o quadro. Momento horóscopo. Do programa do Macho, véi, não basta ser corno, tem que participar. Ai, macho, véi, coloque no meu radinho. Tua saudade já não é tão forte. A tua voz me passa incerteza. Tu tem certeza que quer ir embora? Se for, já sabe que não tem mais volta. Essa qual será a desculpa esfarrapada que cê vai usar? Essa vez fica logo ciente que eu não vou acreditar nas suas mentiras. Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir. Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida. Se der saudade não vou recair. O recomeço é sua partida. Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir. Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida. Se der saudade não vou recair. Meu recomeço é sua partida. Eu vou cuidar de aqui vai diferente desse meu Brasil. Dessa vez, qual será a desculpa esfarrapada que cê vaza? Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar nas suas mentiras. Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir. Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida. Se der saudade não vou recair. Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir. Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida. Se der saudade não vou recair. Meu recomeço é sua partida. Agora eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim. Agradecer aqui você que tá ligado no Amazonas, ligado em todo esse meu Brasil. É o programa do Macho Véi. Senhoras e senhores, com vocês, o Macho Véi, o apresentador do Mulherio. Agradecer aqui, ó, o pessoal da Teclux, na pessoa do seu Catulino. Alô, seu Catulino, a sua ótica online é o pessoal da que look! Ah, seu Catulino fica só na ponta dos pés. Kikikikikik. Vamos serrar o chifre dele aqui. Que é isso, seu Catulino? Que é isso, seu Catulino? Que é isso, seu Catulino? Que é isso? Sai daí, Edinaldo! Gente. Sai daí! Joga! Ah, tá aí. Eu joguei ele e a vendedora dentro do cachimbão agora. Vamos sobrevoar aqui a loja da Tech Looks. Cadê o helicóptero? Quero o helicóptero! Atenção, um helicóptero, senão eu vou ficar sem viajar na Tecnuk! Aí! Eita, sai daí! Eu queria o helicóptero, macho! Parece que queima a rosca! Desconjuro, marmota! E agora, chegando mais um quadro pra você, caminhoneiro, taxista, a todos os caminhoneiros deste meu Brasil, chegando mais um quadro, chama... Macho Véi Filme. Seu filme do final de semana que vai passar na Rede Globo de Televisão tem Mas Tá Faltando. Não, não, não. É um filme baseado na vida de um liso. É um filme tem. Mas Tá Faltando. Um filme do diretor Christopher Galeguin, que viaja através da figura enigmática de um velho que sabia e criava um casal de rola chinesa numa gaiola. Ao se deparar com a ração, ele mete a mão no fundo do saco e fala pro seu neto: aqui tem, mas tá faltando, viu? Tinha só o saco seco. Quem quiser que compre pra criar seu bichinho, Outro filme que você vai assistir na Rede Manchete: Ligo e só escuto sussurro. Não entendi nada, mano. Ligo e só escuto o sussurro. Bárbara é uma jovem dedicada com seu namorado, que é cacheiro viajante. Mas em uma das viagens, ela sonha grávida e já acorda com um menino de 19 anos da sua vizinha em seus braços. Agora seja, aí tá errado, viu? E este foi o quadro Macho Véi Filmes. Macho Véi Filme é potência psicológica. Final de semana ligado, virada moléstia dos cachorros. Você aqui nesta chibata de programa, muito obrigado pela audiência e chama. Já eu volto, porque o véi aqui é potente. Programa do Macho Véi. O seu programa na sua rádio. O programa do Macho Véi. Nem pense em sair daí. Daqui a pouco tem mais esculhambação. Programa do Macho Véi. Música e leriado é só aqui. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. E Teclux, seus óculos online. Atenção você ouvinte do Macho Véi, toque sua vida com segurança. Venha pra Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado. Danos a terceiros de até R$1 milhão. Chaveiro, hotel, troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora, 0800-591-1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo. Seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800-591-1517. 0800-591-1517. Aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa, você pode confiar. Os óculos do futuro chegaram. Conheça a Teclux, a sua ótica online. Compre e receba seus óculos no conforto de sua casa. Acesse agora lentesteclux.com.br e pague até 50% menos que em óticas tradicionais. A Teclux trabalha com as melhores lentes do mercado e com preços imbatíveis. Eu disse preços imbatíveis. E mais, os primeiros 200 clientes do mês recebem uma armação exclusiva de presente. Só a Teclux tem 100% de satisfação de seus clientes. Seus óculos no conforto de sua casa. Armação exclusiva de presente. Seus óculos até 50% menos que em óticas tradicionais. Pagamento em até 5 vezes. O futuro está presente com óculos da Teclux. Acesse agora lentesteclux.com.br ou pelo WhatsApp 219-9861-6433. Veja a vida com a visão do futuro. lentesteclux.com.br. 13:03. Se você procura um sorriso bonito e saudável, com atendimento qualificado adulto e infantil, com aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, clareamento e muito mais, venha ao consultório odontológico Doutora Sade e Doutora Marília, localizado na Rua Goiás 315, próximo ao antigo CESP, Tocantinópolis. Fone 3471-1405. Voltamos com o programa do Macho Véi, a maior autoridade em fuleiragem. Fiz essa canção só pra você lembrar de quando a gente não queria nada. Se amava na escada, no elevador com a câmera filmando. Lembra de quando você nem ligava? Qual foi a última vez que você ficou embriagada? Beijou no banheiro sujo da boate. Última vez cê se libertou. Qual fantasia você realizou? Bebeu vodka energético. O que cê fez pra realizar seu sonho? O que cê desejou lá pro seu futuro? Lembra de quando a gente queria o mundo? O mundo, fiz essa canção só pra você lembrar. De que vale viver se não temos o direito de errar? Quero a liberdade, ser quem eu sou. Amar como eu amei o meu primeiro amor. Fiz essa canção só pra você lembrar. Atrás de você eu vou até o fim do mundo. Eu ainda quero tudo. Canção só pra você lembrar. De quando a gente não queria nada, se amava na escada, no elevador, com a câmera filmando. Lembra de quando você nem ligava? Qual foi a última vez você ficou embriagada? Beijou no banheiro sujo da boate. Última vez você se libertou. Qual fantasia você realizou? Bebeu vodka energético. Você fez pra realizar seu sonho, o que você desejou lá pro seu futuro. Lembra de quando a gente queria o mundo? Fiz essa canção só pra você lembrar. De que vale viver se não temos o direito de errar? Quero a liberdade de ser quem eu sou. Amar como eu amei o meu primeiro amor. Fiz essa canção só pra você lembrar. Atrás de você eu vou. Eu vou até o fim do mundo. Eu ainda quero tudo, tudo. Fiz essa canção só pra você lembrar. De que vale viver se não temos o direito de errar? Quero a liberdade de ser quem eu sou. Amar como eu amei o meu primeiro amor. WhatsApp da Fuleragem 61 999998895. Pra mim, nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois, sentimentos era ficha, caiu. Vem aqui para todo o Brasil e emissoras que gostam da Fuleragem. Esse é o programa do Macho Véi. Se você não participar, fica de fora. Hoje tem um sorteio de uma bacia de siriguela também. Um sorteio de uma bacia de pitomba para você tirar gosto, molho de chifre. Diga, Macho Véi, eu quero essa bacia. Eu quero me peneirar com a bacia na mão. É só participar, porque quem está em casa, no trabalho, aonde você estiver, tá agora nesse exato momento tirando espinha da senhora, sua namorada, tá aí com a sua mãe, com o seu pai, tá passeando de bicicleta em todo esse meu Brasil, ouvindo através das emissoras afiliadas também pelo aplicativo da Corno FM, o chifre em primeiro lugar, então, da rádio que você ouve local aí, a rede boa também, ou Olho d'Água FM, o Edson Tomé e o Júlio Edson, a potência psicológica. Alô, Júlio Edson, lá de Frei Miguelinho, e você que ouve por outras emissoras como a Rádio Interativa do Rio de Janeiro, Agnão Lourenço, da Vila Boa FM, no Goiás, em Rondônia Alternativa FM, transmitindo o programa do Macho Velho, o Edson Tomé disse: Macho Velho, eu esqueço o meu alô personalizado. Edson. Vai dentro, macho. Também Renato Araújo, da Clube do Vale Almenara FM, nas Minas Gerais. Se você ainda ouve por outra rádio, como a Rádio Acre Tropical, diga: Macho Velho, eu tô ouvindo pela Rádio Acre Tropical aqui, direto do Acre. Também lá em Pavão, nas Minas Gerais, o Nozinho Ribeiro, da Liberdade FM. E aqui é o programa do Macho Velho, vive em cores, não perca, não sai daí, aonde você estiver, porque fuleiragem é o velho aqui. Manda. Você sabia? Eita, você sabia? As gotas de chuva não têm forma de gota, elas variam entre redonda, esférica e até mesmo de rosca. Gente feia igual serra, de longe parece ser bonito, mas de perto parece que tá de longe, é o fresco. Não entendi nada. Você sabia? No programa do Macho Velho você fica por dentro que nem barril de vela e talo de macaxeira aos caminhoneiros ouvindo. Já já eu volto com muito mais, porque aqui não para. Chama, chama que o coco é seco, meu filho dos outros. Ai, papai. Ai, Macho Velho, coloque no meu radinho. Olha a casca velha e... A autarquia do forró é aqui, programa do Macho Velho. Alô, Brasil! O nosso telefone para shows é 0-85-295-1238. Vem comigo, gente boa! É o forró Caça-Cabaço, ao vivo! Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu colhi no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Nem sabes tu que eu já terei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o Venom e a Macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira. Tu sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhados da viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu colhi no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Nem sabes tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velão e a macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso amor entre os dedos do meu velho vassoural. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexa os modos na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tarefa e mariola, fazendo versos dedilhados na viola por entre os becos do meu velho vassoural. Forró, caça cabaço, tá difícil, mas tô aí. Simbora. Macho Véi. Sabe aquele romance que era pra ser discreto? Sei que não é certo o que a gente tá fazendo. Não deveria, mas tá rolando sentimento. O que era uma noite virou uma semana, e num piscar de olhos já passou de um mês. E olha a gente aqui de novo outra vez, numa cama redonda com espelho no teto. Nunca vi coisa errada encaixando tão certo. Numa cama redonda com espelho no teto. Nunca vi coisa errada encaixando tão certo. Tá difícil de manter nosso lance discreto. Sei que não é certo o que a gente tá fazendo. Não deveria, mas tá rolando sentimento. O que era uma noite virou uma semana, e num piscar de olho já passou de um mês. E olha a gente aqui de novo outra vez. Programa do Macho Véi. Eu tô de volta com vocês, agradecer as emissoras aqui, a Boa FM de Alagoinhas 94,1, Oeste FM 98,5, lá em Itabuna 96,1. Pode mandar os seus alôs participando e fazendo a fuleiragem com o Macho Véi. Tem alô aqui no WhatsApp? Deixa eu ver aqui, Macho Véi. Tô escutando você aqui através do aplicativo João Fontes, em Natal, João Fontes de Natal, ouvindo pelo aplicativo. Mande um abraço pro Cabo do Espetinho. Alô, Cabo do Espetinho, ordem, respeite, mas é da polícia? Homem, respeite a polícia. Um abraço aqui, Ramos. Também, Teodoro da Dica. Lulu, morde ele, Lulu, tá é o rim. Que é isso, Lulu? O IDASP, alô, potência psicológica, o IDASP, tá ouvindo a gente, joga ele, ordem de respeito, o IDASP é lá da polícia do estado do Maranhão, joga ele dentro do cacimbom, uma meia VIP já. Joga o Frésio também dentro do cacimbom, vai. Eita, Dias. Bota, tem áudio aí? Oxe, quieta, moço. Não, tem mais áudio aí. 619-9998-8895. Eu vou botar mais 5 áudios aqui. Pelo amor de Deus, velho. Não, que isso, homem. Fresco não. Sai daí, homem. Ô, homem. Ah, vem tu com esse peito mole querendo ser moço. Não, velho, tem que usar sutiã mesmo. E agora? Chega no quadro. Macho Véi Entertainment apresenta Jornal do Macho Véi e Notícia. Pai d'égua, sou eu e Carlos Messi com o impacto da notícia pra falar aqui, ó. Jovem é flagrado correndo atrás de ônibus todos os dias. O jovem, conhecido por seu atraso diário, virou piada entre os passageiros que assistem o seu desespero para não perder a condução. Este é um dos momentos em que pega o ônibus todo santo dia. Ele se diz aliviado quando chega na porta. E o cobrador olha pra cara dele e diz: ei, se tu correr mais um pouquinho, tu vai pegar a cama quente em casa, sabia? Ixi Maria, parece que não. Outra notícia do Jornal do Macho Véi. Instituto Butantan investiga desaparecimento de um filhote de cobra naja do laboratório de pesquisas do local. A cobra é a segunda fujona e já ganhou destaque em noticiário nacional. É aquele caso da cobra naja de Brasília. Rapaz, e se falar de cobra, eu não liguei mais pra minha sogra pra não saber. Eu ligo ou não ligo? Pelo amor de Deus, velho. Esse foi o canal, vou ligar já. Esse foi o quadro. Macho Véi Entertainment apresenta. O jornal que faz a sua fuleragem é com o véi. Vem novidades do programa do Macho Véi. Alô, o seu Catulino. Eu ia falar Catulino, ó, mas eita, Jeff. Música e leriado é só aqui. Programa do Macho Véi. Que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta. Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa dessa história. Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar. Não me bloqueia. Não me bloqueia. Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar se tu me bloquear? E pra cantar essa canção comigo, chega pra cá, Marília Tavares. Que cê tá com a razão e eu tô com a culpa dessa história. Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como se me aceita depois que eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar. Não me bloqueia. Quem é que vai ouvir eu me humilhar se tu me bloquear? Não me bloquear. WhatsApp da Fuleragem. 61 99999-8895. Aos três colegas diretamente do Parque de Baquejada Siqueira Clube, ao vivo pra vocês. Quando estiver só, pode chamar que eu vou. Ah, com você eu vou por qualquer estrada. Nada de chorar, eu choro por você. Pra ficar com você, tô com qualquer parada. Sou poeira que o vento não levou, sou caminho que só um amor pisou. Estou nesta caminhada. Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você como um anjo de guarda. Se precisar de alguém, chamar que eu vou. Ah, com você eu vou por qualquer estrada. Nada de temer, eu vou te defender. Sou tudo por você, pra ficar do teu lado. Sou poeira que o vento não levou, sou caminho que só o amor pisou. Estou nesta caminhada. Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você como um anjo de guarda. Sou poeira que o vento não levou, sou caminho que só o amor pisou. Estou nesta caminhada. Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você como um anjo de guarda. Quero ver essa galera toda com as duas mãozinhas lá em cima. Para um lado e para o outro, assim comigo, vai! Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou. Ah, com você eu vou, por qualquer estrada. Nada de temer, defender. Sou tudo por você, mas eu vou parar a banda porque eu acho muito mais bonito só vocês. Estou nesta rua. Como é que é? Sou alguém que... Como que? Mais uma vez eu quero escutar só essa galera linda. Sou poeira do vento. Sou alguém que você olha. Como que? Eu amo vocês. E se você tá ouvindo desde cedo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai, DJ. Programa de fuleiragem é com Macho Véi. E hoje eu tô virada a molesta dos cachorros, tô igual jumento, botando força e suando. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você ligado nas cidades de Porto Franco, no Maranhão também. Sabe aonde? Lá em Joaíma, com Ícaro Guimarães e Edson Barbosa, em Joaíma 104 FM e Fronteira dos Vales da Cultura FM com Edson Barbosa. Lá em Francisco Badaró é o Cristiano Mendes da Torre FM. Essa potência é demais. Cristiano Mendes, peraí, eu vou jogar ele dentro do cacimbão. Ei, ei, joga, joga, uma, meia, jipe, já, vai, fala da gaita, arrocha, chama, no fundo. Joga essa carniça no carcimbão, macho, véi. Já, já, tem mais esculhambação com bicho de chifre aqui. Eu jogo ou não jogo aqui? Mas primeiro tem mensagem aí, o rapaz tá... Desde cedo que eu mandei esse áudio aí, meu guerreiro. Peraí, aguente aí, o senhor mandou mensagem aí desde cedo. Cadê os áudios, rapaz? Chama os áudios, chama. Boa noite, bicho de chifre. Olha a mão por cá, bicho de chifre. Você passa meu áudio, moço. Eu mando os áudios aí, você não passa? Deixa eu mandar um abraço pra esse cambão de corno aqui de Barreira, macho, velho. Um abração pra Nilo Gaia, moço, que tá ouvindo o programa. Oxe, que outro abração, moço, também pra Cornélio. Joga essa turma no cacimbão aí, macho, velho.

E o cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Era o cavalo mais cantado de toda a região. Pois em toda vaquejada, todo boi ia pro chão. O vaqueiro respeitado, era sempre campeão. Tudo isso só por causa do meu cavalo Lampião. Ei, Lampião. Ei, Lampião. E o cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Ei, Lampião. Ei, Lampião. E o cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Eita, menino, tá bom demais aqui na casa de forró. Meu Cordeira, ao vivo. Vou contar a minha história, que o meu cavalo Balazão era o meu melhor amigo, eu dei o nome Lampião. Por ser o destemido, um cavalo ligeiro e corajoso, onde ele ia comigo, cada valente era medroso. Fazia o que eu mandava, subia sem sensação, e em toda vaquejada eu era sempre campeão. Mas um dia o destino veio a gente separar. Eu estava adivinhando, na pista não entrar. Uma nuvilha assassina me puxou logo pro chão. Com seus chifres afiados, veio em minha direção. Sem defesas eu estava, partiu de lá meu Lampião. A nuvilha assassina acertou seu coração. Ei, Lampião. Ei, Lampião. E o cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Ei, Lampião. Ei, Lampião. E o cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Valeu, Fortaleza. Valeu, Casa de Forró. Tô demais, hein? Meu Cordeira. WhatsApp da Fuleragem 61 99999 8895. O povo feito as orelhas grandes, o povo feito os olhos coisados, o povo feito as canelas finas, o povo feito o bucho quebrado, o povo feito, o povo feito a bunda murcha, o povo feito os peitos arriados, o povo feito a cabeça grande, o povo feito o pé quadrado, o povo feito, o povo feito, o povo feito, o povo feito. É os peitos em cima do bucho, é o bucho em cima dos olhos, e os ovos lá no joelho, é o povo feio, é o povo feio. O povo feio das orelhas grandes, o povo feio dos olhos coisados, o povo feio das canelas finas, o povo feio do bucho quebrado, o povo feio. O povo feio da bunda murcha, o povo feio dos peitos arriados, o povo feio da cabeça grande, o povo feio do pé quadrado, o povo feio, o povo feio, o povo feio. O povo é os peitos em cima do bucho, e o bucho em cima dos ovos, e os ovos lá no joelho, o povo feio, o povo feio. O povo feio das orelhas grandes, o povo feio dos olhos coisados, o povo feio das canelas finas, o povo feio do bucho quebrado, o povo feio, o povo feio da bunda murcha, o povo feio dos peitos arriados, o povo feio da cabeça grande, o povo feio do pé quadrado, o povo feio, o povo feio, o povo feio. É os peitos em cima do bucho, é o bucho em cima dos ovos, e os ovos lá no joelho, o povo feio. O povo é os peitos em cima do bucho, é o bucho em cima dos ovos, e os ovos lá no joelho, é o povo feio. É a venta de fole, os peixes virados, o povo feio. Né? Se você ainda não tá ligado, ligue, mande a sua mensagem, que não basta ser corno, tem que participar. A autarquia do forró é aqui, programa do Macho Véi. Tô aqui com os bichos de chifre, tem áudio, tem esculhambação, é o programa do Macho Véi, passando também lá em Novo Oriente, o Aeldo Nunes da Estação FM, as potências psicológicas, na Rádio Nova 88 de Santa Catarina, em Campo Belo, o Erivan Varela, tá aqui ó, Rio Grande do Norte, a Rádio 104, Web de Jassanã, o André dos Santos. Um abraço também para Cláudio Roseno, o homem que fez a jumentinha olhar para trás. Que é isso, Cláudio Roseno? Mexa com... Ô, rapaz... Carlos, não ria de Cláudio Roseno, não. Ah, Diego. Parece que não, homem. Resumo da novela. No programa do Macho Véi. Aqui pode, aqui não pode, no resumo da novela. No capítulo 7 de hoje. Aqui pode, aqui não pode. Capítulo 7, Olegário vai para um bar e leva uma jumenta. Que isso, Olegário? Na outra cena da novela, após uma noitada em uma festa rave, Deocleciano aparece mais suado do que tampa de chaleira. Vixe, Mari. Gente. É suado para estar soprando um negócio. Na outra cena, Dedé pergunta a Van o que está faltando para sua mãe. E Van responde. É sabão, mãe. É sabão. Na outra cena da novela, aqui pode, aqui não pode, Naldo incha as pernas depois de correr da polícia. E na última cena da novela, no capítulo 7 de hoje, Garcês queima a ponta da língua com café e fica sem namorar. Ixi, Maria. Não entendi nada. Pera aí, menino. Vai, vai, vai. Joga esse dedo, Casimola. Gente. Desconjuro, marmota. Se o menino quer saber o que se passa aqui, esse foi o quadro. Resumo da novela. Aqui pode, aqui não pode. Capítulo 7 é o programa do Macho Véi com as esculhambações que você escuta no Brasil e no mundo. Já já eu volto pra dançar com você. Enquanto isso, rola forró que eu vou agora mexer a carrapateira e ficar mais suado do que mão de parteira. Esse é o programa do Macho Véi. Sua foto e não sinto sua falta. Tô bem dessa vez, eu tô pronto pro copo. Mas que belitro não é sentimento. O apelo de age pra quem tá sofrendo. Quando eu bebo, eu sou duas pessoas, uma por fora e a outra por dentro. Se alguém com a voz de cachaça liga pra você e solta o te amo, igualzinho ao meu. Esqueceu. É raiz, é rodada. É sucesso. Distribuidor da Suíça. Alô, meu amigo Emerson Posto, Jéssica Pilagrão. É a primeira vez mensagem pra quem tá sofrendo. Quando eu bebo eu sou duas pessoas, uma por fora e a outra por dentro. Se alguém com a voz de cachaça liga pra você e solta um te amo igualzinho ao meu, ali não sou eu. Se seu iPhone tocar, se acaba de tremer. Esqueceu. Pousada Capricho, a sua casa fora de casa. É raiz, é rodar. Olho d'água, Parque Hotel, menino. WhatsApp da Fuleiragem 61 999998895. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém, engano. Pra ficar legal, vamos jogar a mão pra cima, jogou. Uma amiga me falou que viu ele passar com outra de mãos dadas que não era ele. Eu resolvi ligar e ele atendeu só pra dizer que ele mamou dele de volta. Saber que ele está com outra machuca, maltrata e não tem essa que não chora. E traz aí pra mim um copo de uísque. Hoje ele mamou dele de volta. Saber que ele está com outra machuca, maltrata e não tem essa que não chora. Vamos jogar pra cima, vamos jogar, vamos jogar. Jogou! Jogou! Coisa mais linda, gente. Aguenta o coração. Que energia, seu Paulo. Mas uma amiga me falou que viu ele passar com outra de mãos dadas que não era eu. Eu resolvi ligar e ele atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Traz aí pra mim um copo. Ele, o amor dele de volta. Sabe que ele está com outra, machuca, maltrata e não tem essa que não chora. E traz aí pra mim um copo de uísque. Puxa ele, o amor dele de volta. Sabe que ele está com outra, machuca, maltrata e não tem essa. Quero ver. E traz aí pra mim um copo. Com vocês e o programa do Macho Véi não para. Senhoras e senhores, com vocês, o Macho Véi, o apresentador do Mulherio. Chega, minha cabrita, um abraço pra Naná, irmã do Marcelo, tá lá em Teresina, no Piauí. O Marcelinho que reinaugurou o bar dele, o Boteco dos Amigos, em Teresina, no Piauí. Estão lá em Teresina. Alô, Marcelinho, o filho da Sasha. É o Marcelinho, oi de peteca. Um abraço a todos ouvindo em Coroatá do Maranhão. Em Portugal, ouvindo pela rádio Blue Sky. E também em Angola, em Santa Catarina, pela Sonjete Produções. Parece o Madruga entrando pra roubar lá no seriado do Chaves. E você pode participar, porque agora vem chegando mais um quadro. Chama, deixa com o véio, que sabe, homem. Plantão policial. O macho vai com as notícias que nem Carlos Messi tem na rede boa. Mulher desaparece antes, escreve para a família. Meu namorado é policial civil. Agora eu lembrei, sabe o que foi? Dessa mulher que desapareceu e escreveu essa mensagem dizendo que o namorado era policial civil. Lembrei de dois vizinhos meus que tava brigando lá no meio da rua e um dos meninos gritou: ei, ei, não mexa comigo não, que meu pai é soldado. E o outro gritou: pois eu quebro bem na solda. Plantão policial do macho, velho. A todos os policiais militares do estado do Maranhão, o IDASP, o Eufrásio, o Arley, é Charles, é Arley, irmão do Eufrásio, os homens que mandam prender e mandam soltar também, a gloriosa PM do estado da Bahia. Ixi, Maria, eu sou doido pra dançar um carnaval ao som de "Se me chamar eu vou", ao som, aí a polícia chegar e dançar comigo também, eu sou do maior valor, viu, macho? Dança, eita. Fala, Fedorinho. Aí, tome. Ixi, chagas aberta. Parece que não. Gente. É, pra dançar, pô. Um abraço a todos da gloriosa PM do estado da Bahia. Minas Gerais também, meu amigo. Odilon tá lá na PM de Minas Gerais. Em Brasília, Coronel Moreno. O deputado Hermeto, que é policial militar também. O delegado Laércio Carvalho, que escuta, ele é cearense. Ele disse: macho, véi, você ainda lembra do negocinho? Você lembra? Ele deu, é doido pra ver se o véi aqui confessa, ó. Com ele eu tinha coragem na hora. Não, não entra com o coronel Laércio, não. E eu vou ali, eu volto já já. Chama que o coco é seco, papai. O véi aqui bota pra quebrar, mais alto é o céu e eu bebo água de lá. Eu vou dançar um forrozinho. Eita, vagueiro! Você tá sendo acordeão atualizando o repertório. Pegada de vaqueiro. Eu sou da fazenda, ela é lá do parto. Na rua de terra ela só anda de jaguar. Eu corro vaquejada, ela faz aula de inglês. Mas estou com ela, isso pra mim tá do pai. Não importa a chuva ou o lugar aonde, quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor. Eu vivi no seu nome. E o que interessa nessa vida não que tem e sim o que eu sou. Deixa seu vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Oi, deixa seu vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Olha aqui, deixa seu vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa seu vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa o vaqueiro falar, deixa. Eu sou da fazenda, ela é lá do Pátio. Na rua de terra, ela só anda de jaguar. Eu corro vaquejada, ela faz aula de inglês. Mas estou com ela, isso pra mim tanto faz. Não importa a chuva ou o lugar aonde, quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor. Eu me vi no seu nome, mas o que interessa nessa vida não é o que tem e sim o que eu sou. Deixa seu rapeiro falar o que você quer ouvir. Pois deixa seu raqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Mas deixa seu raqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Pois deixa seu raqueiro falar no seu ouvido o que você foi pra tocar no paredão. Mas deixa seu raqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir. Deixa seu vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir. É Giovanni Guedes, ela sozinha no Rui, galera da Top Eventos, balança com a mão da boi. É Tarcísio da Cordeira atualizando o repertório. WhatsApp da fuleiragem. 61999998895. Pra quem gosta de dançar forró, joga no meu passarinho. Bora, Zé Baquei! Ai! Quer suir? Vem pra cá! Vai lá que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do sol. Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do sol. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola. Eu vou botar meu passarinho. Vai, vou botar meu passarinho pra rua. Vou botar meu passarinho pra rua. Vou botar meu passarinho. E vem dançar com Zé Cantor. Vem gatinha, vem mexer. Dança com Zé Vaqueiro. Vem gatinha, vem mexer. Swing dessa banda faz o povo enlouquecer. Swing dessa banda pra gera. Eu vou botar, eu vou botar. Meu passarinho. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Vou botar meu passarinho. Solta o passarinho. Eu sou swing diferente. Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho. Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola. Vou botar meu passarinho pra voar. Vou botar meu passarinho pra voar. Vou botar meu passarinho pra voar. Vou botar. Vou botar meu passarinho pra voar. Vou botar meu passarinho. Vou botar meu passarinho pra voar. Vou botar meu passarinho pra voar. Esse é o programa do Macho Véi. E o Macho Véi tá de volta, você ligado aqui no nosso programa. Um abraço aqui, sabe pra quem? Está lá no Brasil Sinop FM transmitindo o nosso programa. Ele é demais. O Laércio Medeiro, da Entre Rios FM, na Paraíba. Que não basta ser corno, tem que participar. O Expedito, que é o Expedito da rádio Mano Véi, Mano Véi. Ele é o Mano Novo da dupla Mano Véi, Mano Novo, que muito tempo faz rádio em São Paulo. Ele, Macho Véi, mande o alô da nossa rádio, da Web Rádio Mano Véi, Mano Novo. Alô! Alô, Expedito Dito! Potência psicológica. Um abraço para Fabrício Richelli. É o nome, Fabrício Richelli, gente! Gente, é difícil, mas o nome sai. Agora vem chegando mais um quadro. Balcão de emprego do programa Macho Véi. Pra você desempregado, pra baixo, excluído, decadente, não tem emprego, não tem nada. Balcão de emprego do programa Macho Véi. É emprego que até a Milce da Viva FM, ela gosta. Professor com especialidade em ensinar o Saci correr. 5 vagas. Tá aqui, ó. Professor com especialidade em ensinar o Saci correr. 5 vagas. Guia para doido em multidão. Aqui é doido, é bicho sem paciência. Ok, guia para doido em multidão. 21 vagas. Também você encontra